sable, par un sable. Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar? Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Avenidas e as chávenas de elas. Mãe, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro? Ser jovem não é um posto. Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto. Porque é que tudo é incerto? Não pode ser sempre assim. Se não fosse rock and roll, o que seria de mim? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Não há estrelas no céu. Estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no Já não ouço os sinos tocando para a festa morreu. Já por todo o mundo as aves não cantam, nem olham para o céu. Andorinhas, onde estáis? Não vos vejo nos verais. Será que a alegria que em maio havia também quis fugir? Para que desolados, sozinhos os prados não possam sorrir. Andorinhas, onde estáis? Não vos vejo nos beirais. Quem é que faz calar as bocas ardentes? Os lábios são fel, águas nos dentes. Quero ir a cantar pelos campos além, lançar trovas ao vento para que ele também faça nascer hinos ao beijar os sinos. Já não ouço os sinos tocando para a festa morreu. Já por todo o mundo as aves não cantam, nem olham para o céu. Andorinhas, não vos vejo nos beirais. Já não ouço os sinos tocando para a festa morreu. Já por todo o mundo as aves não cantam, nem olham para o céu. Andorinhas, onde estás? Andorinhas, onde estás? Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Rapariga, rapariga, rapariga, tu só dizes disparates, disparates, disparates. E tanta asneira, tanta asneira, tanta asneira, que para tirar tanta asneira não chegam sem alicates. Mas tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes que isso de dar um beijinho já é um costume antigo. Oh, quem te disse, quem te disse, quem te disse que lá por dares um beijinho tinhas de casar comigo? Oh, chega cá. Não vou. Tu és tão linda. Pois sou. Dá-me beijinho. Não vou. Interesseira, convencida, ignorante, foragida, sua burreza, miúda, mais palerma, cameloide que eu já vi, mas para que raia que tu queres uns beijinhos só para ti? Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, que só dois é pouco. Ah, eu gosto tanto, me é tão docinho, e no entretanto cá mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, que só dois é pouco. Ah, eu gosto tanto, me é tão docinho, e no entretanto cá mais um beijinho.

sejas má, não sejas louca. Quem vai para a cadeira do barbeiro? Quem me dera ir à escola num feliz passo ligeiro? Com o canal 2. Capa negra, rosa negra, rosa negra, sem roseira. Capa negra, rosa negra, rosa negra, sem roseira. Abre-te bem nos meus ombros, como ao vento uma bandeira, como ao vento uma bandeira. Abre-te bem nos meus ombros, vira costas

é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Portugal foi a razão porque um dia morreu meu irmão. Mas também é coração a bater nesta canção. Canal 2. Estrala a bomba e o foguete vai no ar e de repente fica todo queimado. Não, ninguém vai mais bem. As meninas da Ribeira do Sado, as meninas da Ribeira do Sado é que é, lavram na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. Era um daqueles dias bem chalados, em que o sol batia forte nas cabeças. As meninas viram que estava apanhado e disseram nunca mais cá apareças. Mas voltei e entretive-me a bailar com três. Queriam que eu fosse atrás no convés, mas não fui e mandei-as irem dar bem ao meu canário, que bateu as botas com dois num olá. Estrala a bomba e o foguete vai no ar e de repente fica todo queimado. Não, ninguém vai mais bem. As meninas da Ribeira do Sado, as meninas da Ribeira do Sado é que é, lavram na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. Sem ver, são adeus de despedida, se é só partir ou morrer. esta saudade do céu e esta ausência de viver. Nenhum lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei viver. Esta saudade do céu e esta ausência de viver. E vivemos de mais nada, sei que mais nada é viver. Nos julgamos ser madrugada, somos noite sem saber. E o lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer. Esta saudade do céu e esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer. Esta saudade do céu e esta ausência de viver. E lá ficamos no cais, do outro lado do rio, a dar-nos de nós sinais, com as mãos cheias de frio. E o lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer. Esta saudade do céu e esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer. Esta saudade do céu e esta ausência de viver. Um barco a fugir de nós, sem nós fugirmos tão bem. Nenhum eco da nossa voz, só a nada e a ninguém. E o lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer. Esta saudade do céu e esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que não sei dizer. Esta saudade do céu e esta ausência de viver.